Um beijo para Lene Silva, de Santa Luzia do Paruá. Um beijo também para Priscila Silva, aí de Santa Luzia, né? Todos os nossos ouvintes. É impressionante a audiência que nós temos nessa linda cidade. Assim como em todo o Brasil, nas cidades onde nós temos emissoras de rádio que exibem o nosso programa. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, amigos ouvintes, viu? João Bosco e Vinícius cantam Fim de Semana. Só depois daquele beijo despertou meu desejo. Fiquei todo arrepiado com o seu beijo roubado. Se fazendo de difícil, quer ficar sem compromisso. Com essa cara deslavada, finge estar apaixonada. Mas não adianta, não engana, vai fazer a sua fama e achar o que procurou. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Polly Monteiro em Jiparaná. Aí onde nós temos uma audiência muito grande aí em Jiparaná. Um beijo para Polly Monteiro, sempre interagindo comigo no Facebook, né? Dizendo que não perde o Mundo Sertanejo. Um abraço a todos vocês ouvintes aí de Jiparaná. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Minha querida Nusa, a Nusa aí de Salinas, próxima a Salinas, né, Minas Gerais, também diz que não perde o programa. Um beijo para você, viu? Um abraço, meu querido Wesley Tunay, da Rádio Líder FM, de Tabatana, Bahia, também exibindo o nosso Mundo Sertanejo com muito sucesso. Muito obrigado a todos pelo carinho, viu? Quem canta bonito agora, no nosso Momento Saudade, Leonardo canta A Malvada. Essa moda, menino, olha. Alô, Goiás! Vamos aí, vamos nessa! O homem que bebe pinga, que tem mulherês, o cachorro que come ovo e mulher pela primeira vez. Não tem doutor no mundo que tira o mito dos três. Tchê, tchê, tchê, tchê! Tanto mal tem me feito que os meus sonhos levou. Tanto mal tem me feito, meu coração se quebrou. Tanto mal tem me feito, tanto tem me enganado. E agora volto chorando, me implorando perdão. Já não me importa seu desconsolo. Que chore, essa malvada, que sopra, essa latino. Segura! Que suba essa malvada. Que jore essa malvada. Que paga o dano que me causou. Que jore essa malvada. Que sofra essa malvada. Que jore essa malvada. Que paga o dano que me causou. Ai, com Deus. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um beijo para minha querida Elaine Gomes em Santa Rita do Intueto também, Ana Paula e tantos ouvintes que nós temos aí em Santa Rita do Intueto, Minas Gerais. Um beijo para vocês, viu? Meu amigo Matheus Freitas em Fortaleza de Minas, todos vocês aí dessa linda cidade, muito obrigado pelo carinho, pela audiência fantástica, os amigos aí da Difusora FM exibindo o Mundo Sertanejo. Vamos de música, J. Neves canta Ai Que Saudade. Eu queria saber por onde anda o meu amor, que foi embora. A gente sente o coração partido, e mesmo fingindo consegue esconder. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Saudade, eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama, é difícil esquecer. E essa distância é uma angústia entre eu e você. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Um abraço, meu amigo Adilson do Vale, em Caçapava, interior de São Paulo, os amigos da cultura sertaneja. Ô Adilson do Vale, cabra danado. Inclusive, Adilson do Vale está organizando uma agenda de shows com Diego Valadares aí na região, né? Olha, para contratar o show do Diego Valadares e para sua cidade, para animar sua festa, seu clube, sua casa noturna, ligue diretamente para mim, para nossa produção, no 619-9973-0555. 9973-0555. 0555, Diego Valadares na sua cidade, fazendo a festa, cantando todos os sucessos que estão aí na boca do povo, né? Muito legal, vai ser só alegria a gente estar juntos aí na sua cidade, fazendo aquele show maravilhoso. Ligue 61-9973-0555, Diego Valadares e banda na sua cidade, viu? Vamos de música? Gustavo Lima canta a pedidos, Cor de Ouro. Jogamos pro alto na moçada. Nunca pensei que um dia fosse ser assim. Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim. Antes de você chegar só tinha solidão, somente marcas e feridas no meu coração. Amor, você é tudo que eu preciso. Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego todo. Você mais ver minha vida sem você por perto. Amor, sem você com medo, a vida é um deserto. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Você será assim. Você chegou sem dizer nada, tomou conta de mim. Antes de você chegar só tinha solidão, somente marcas feridas no meu coração. Amor, você é tudo que eu preciso. Com você eu tô no céu, eu tô no paraíso. Esse cabelo teus lábios que eu me prendo. Não sei mais ver minha vida sem você por perto. Amor, sem você comigo, a vida é um deserto. Esse cabelo cor de ouro é que me deixa louco. Esse sorriso nos teus lábios que eu me entrego todo. Não sei mais ver minha vida de quem tiver apaixonado. Muito bem, Mundo Sertanejo, é isso aí, música no seu rádio. Um beijo para minha querida Mônica Venazim, o Januário, o Antônio Januário, todos os amigos aí da 104.9 de Humaitá, Estadão do Amazonas, onde nós temos uma audiência muito grande na cidade, né? A Tânia Genizelli, Celira Sereni, a André Lima, enfim, todos vocês aí dessa linda cidade de Humaitá, no Estadão do Amazonas, ouvindo o nosso programa pela 104.9. Minha querida Cristine, o Márcio, todos da equipe aí da Rádio Cidade FM de Castelo de Sonhos, no Pará, onde minhas músicas, né, estão fazendo muito sucesso na programação local. Obrigado, viu, Cristine, a todos vocês aí da Cidade FM de Castelo de Sonhos. E, claro, os ouvintes que ouvem o nosso programa. Um abraço a todos vocês, viu? Meu amigo Ricardo Silva, toda a galera aí da Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Iguaraçu, no Paraná. Um abraço, Ricardo Silva, inclusive também organizando uma agenda de shows com Diego Valadares na região. Valeu, Ricardo Silva e todos da equipe da Rádio Canoa Grande FM de Iguaraçu, no Estadão do Paraná. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Gabriel Rosa canta Junto e Misturado. Quem tá solteiro sai, sai, sai do chão. Você me perguntou como é que eu vou dançar esse

safada, tem cara de devassa, ô menininha danada. Dei um sinal pra ela, dá um pulinho lá fora, vou dar uns pega nela e vai ter que ser agora. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. E olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. E olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Maravilha, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Erinice Cardoso Pereira, de Santa Luzia do Paroá, não perde o programa. Um abraço aí a todos vocês da Tropical FM, viu? Um beijo pra todo mundo. Vamos mandar mais alô aqui. Minha querida Aninha em Aracaju, em Sergipe, também ouvindo o programa. A Cristina Parrião em Palmas do Tocantins. Meu amigo Daniel Amaral em Berilo, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês da Araia FM, onde nós temos uma audiência fantástica. Muito obrigado, viu? Pelo carinho de vocês. Mandar um abraço carinhoso aqui também pro meu amigo Adir Pinto, o Nilson Aragão e todos da equipe da Cidade FM de Santa Rita do Novo Destino, Estadão de Goiás. Também aos amigos da rádio, deixa eu me lembrar aqui, os amigos da rádio aí em Juína, Mato Grosso, né? Os amigos da rádio Cidade FM aí em Juína, no Estadão do Mato Grosso. Muito obrigado, viu? Taliba Gonçalves e todos da equipe. Cidade não, perdão. Rádio Atividade FM em Juína, Mato Grosso, exibindo nosso programa. Taliba Gonçalves e todos da equipe aí da Rádio Atividade FM de Juína, Estadão do Mato Grosso. Recebam o nosso abraço carinhoso. Diego Valadares canta essa música. Mais uma vez, olha, a galera tá pedindo, porque Diego Valadares também é romantismo. Os amigos estavam perguntando: Diego Valadares, você só canta músicas dançantes? Não, canto músicas românticas também, nos shows e no CD, né? Angústia pros apaixonados. Canta, Diego Valadares. Quando a noite chega, vem o abandono. Deito em minha cama, mas não tenho sono. Acendo um cigarro, sento no sofá. Uma dose de uísque, começo a tomar. Vem a lembrança do teu sorriso no espelho do meu peito. Tento mandar embora esta saudade, mas não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. E assim, mais uma noite sem você, mais uma noite sem dormir. Lágrimas, angústia, desespero, sem

nossa liberdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos sem chorar de si. Adeus. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. A nossa Floripa, sim! Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, leva a sério, ou vai embora e não volte mais. Vai, Vitrilão! Quero ouvir você! Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Ou me leve a sério, ou me leve a sério, ou vai embora, ou vai embora, e não volte mais. Muito bem, linda canção, né? Nas vozes de Victor e Léo e Zezé de Camargo e Luciano. Muito bonita essa música, realmente. Um beijo para minha querida Marise Santos, em Adustina, na Bahia, os amigos da Rádio Adustina FM. Muito obrigado pela audiência, pela parceria de vocês, aos ouvintes. Obrigado pelo carinho da audiência, viu? A Giovana Fernandes, em Arraial da Ajuda, também, Porto Seguro, na Bahia. A todos vocês aí de Porto Seguro, na Bahia, os amigos da Rádio 100,3, exibindo o nosso programa. Muito obrigado pela parceria, viu? Meu amigo Vanderlei de Oliveira, diretor da Rádio Lírios do Campo FM, aí de Jaupassi, Goiás. Um abraço, muito obrigado, viu? Os amigos da Rádio Vitória FM também, em Cocalzinho, em torno de Brasília, Estadão de Goiás, exibindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Maria Helena Marcial, em Simonésia. Muito obrigado, meu amigo Juarez Luiz, a todos vocês da Rádio Líder FM, exibindo o Mundo Sertanejo. A gente fica muito feliz com a parceria, com o apoio de todos vocês, viu? Também um abraço, meu amigo Danilo Nogueira, em Guajará-Mirim, Rondônia. Muito obrigado pelo carinho. A minha querida Elô, em Buritis, Minas Gerais, não perde um só Mundo Sertanejo. A Rejane, em Virgem da Lapa, Minas Gerais, sempre interagindo comigo, muito obrigado, viu? A Rosiane, em Pindamonhangaba, São Paulo, ouvindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Suzy Maciel, em São Paulo, capital também, não perde o nosso programa Mundo Sertanejo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Vamos de música. Quem vai cantar bonito encerrando o programa de hoje? Marcos e Beluti cantam I Love You. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Tchau, Brasil! Você é formada, sabe tudo e um pouco mais. E eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Olha só o que o amor é capaz de fazer. Várias línguas vou me declarar para você. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me si beaucoup, me ame como eu amo tu. I love you, te quero, te amo, te espero. Please, por favor, me si beaucoup, me ame como eu amo tu. Sabe tudo e um pouco mais. Eu só toco violão e ainda moro com meus pais. Você fala espanhol, italiano, inglês e francês, enquanto eu ainda não aprendi o português. Mas olha só o que o amor é capaz de fazer. por favor, mexe bom com minha amiga. Ai, lá sei que eu te espero. Fiz por favor, mexe bom Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.